Se tomou é porque queria, se escutou papo é porque deu brecha. Ai caralho, a tropa do DJ não presta. Ai caralho, a tropa do tio T não presta. Ai caralho, a tropa do meu, tropa do mano não presta. Ai caralho, a tropa do mano não presta. Tropa do... Ai caralho, a tropa do mano não presta. Se tomou é porque queria, se escutou papo é porque deu brecha. Ai caralho, a tropa do mano não presta. Ai caralho, a tropa do DJ não presta. Ai caralho, a do... Tropa, I don't know.